triste parte dos pés que eu tinha. Pegou tudo e pelo mundo foi sem direção. Nem mesmo um abraço é me você deu. Me magoou ferindo o meu pobre coração. Meu filho, não me aborreço com mais nada. E na calçada me assentei a lhe esperar. Um dia, quem sabe lá Deus, você desista. E pro seu velho pai então irá voltar. Não vale a pena ficar no mundo deixando o lugar vazio a lhe esperar. Volta correndo, meu pai te espera. Vai ter festa quando você voltar. Deus está falando com você agora. Que deixou o lugar vazio e se afastou. Volta correndo, meu irmão, ainda há tempo. O pai te espera com carinho e com amor. Não se incomode com os comentários que oferem. Se teu irmão não entender o que Deus vai dizer, pois um anel e roupas limpas te espera. E uma festa lá no céu os anjos vão fazer. Não vale a pena ficar no mundo deixando o lugar vazio a lhe esperar. Volta correndo, meu pai te espera. Vai ter festa quando você voltar. Não vale a pena ficar no mundo deixando o vazio a lhe esperar. Volta correndo, teu pai te espera.